Fox antes da Alfa, Alexandre Solo, Salvador 121, décima 1. Tranquilo, chama o Sol 21, obrigado. Pelo Lima Fox, autorizado a linha, mantém o sono 7. O 1885, desça para 4. Para 4 mil, bom, 8. Azul 416, desça para 6 mil. Agora no 256, em condições de decolar de imediato. Avisado, alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, no 0 não. Ali decola no 0, agora no 256. Helicóptero Papá Romeu Hotel Juliette Serra, frequência livre. Descida sem restrições para 2 mil pés, está autorizado ILS número 2, para bom. Gente, 2 mil pés no 0, no 5, autorizado o XK da BC10, gol 2008. Gol 1885, é o número 3 para bom, vai seguir o gol 2008 da sua companhia. O azul 4116, o número 4 vai seguir a aeronave da Gol, o voo 1885, que está a norte do noroeste do campo. Informação para as aeronaves, sequência aberta para pouso no aeroporto internacional. Dentro, o 2008, o senhor está desviando à esquerda? Pois, se eu já essa informação aqui, tá, já está pronto. Ah, ok, certo. Voo 1964, siga a viatura follow me, via Alfa, reporte antes do ataque sem Juliette. Aí siga a viatura e reporte antes da Juliette, voo 1964. Voo 1964, retaguarda do banheiro da companhia, seguindo follow me também, via Alfa, reporte antes da Juliette. É, colega da companhia, deu follow me, voo 1964. 2 mil completar aproximação ILS, no externo, chamar a torre em 1895. Certeza, essa informação para o voo 1885. O 1885, início de vetoração. Direita, proa 250. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 290 do VR Salvador, o senhor vai curvar a esquerda para a duna, descer para 2 mil pés, completar o ILS no externo chamar tudo. Sim, gente, 250. Cai de fire, foi. Na radial 290 Salvador, sobre direita, duna, descer para 2 mil pés, chamar tudo. 3560, checa 3, chame a torre, 1895. Checarão, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Bruno 256, poucas e par, passa 3 mil. Bruno 256, o controle, prossiga com motorizado, está em contato, radar. Motorizado, solicita todo destino, Bruno 256. Eu bem que gostaria de autorizar o senhor voar direto para o sinal de São Gonçalo do Amarante, mas infelizmente somos limitados. O que eu posso lhe autorizar é Jamo, por enquanto. Jamo, muito obrigado. Mas 256. O 1885 está voando sobre a Bahia de Todos os Santos. Desça para 2 mil pés, o 1885. Desça para 2 mil pés, o 1885. Azul 41 no meio, início de vetoração para sequência aberta, esquerda, proa 025, desça para 3 mil pés, está limitado pelo localizador, velocidade 220. 220, 0, esquerda proa 025, limitado localizador, regressando com o nome 3000, ajustado no número 6. Positivo, 3000. Fico autorizado Guarulhos, via retroplano de voo, nível 360. Escola da pistão no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5404, controle 120, décima 80. Esquerda pro 130 para o localizador. Livre LS, aguarde transferência. Vai iniciar o voo sobre a bela ilha de Itaparica, 1825. 885, esquerda 130, está no localizador. 1825. 0.8. Vai reto 6305, champada pro Chibeca Sarané. Vai lá. Matar papai com o Vitor Gui, Fossol. Confirmando o tipo de equipamento. Tio Eco, Vitor Gui, autorizado, já no Vébio Charlie Lima. Por 1000 pés, decolada pistão no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0134, controle 120, decimal 80. 08, joga a pista no localizador. Positivo, passador na cheque o trem, chame torre 1895, gol 2008. 2095, até a volta. Certo. No passo a Papai Lima, Lima Fox, livre decolagem da 17. Vento 130 graus, 109, após decolagem, pro até 2000, após iniciar a curva esquerda, saída lotar. Desde o posicionamento, 274. Batata Wish, Eco Uniforme, assalto. Qual parte que se encontra? Precisamente o voo 985. Está passando 2.800, descida para 2.000 pés. Um proa para interceptar o curso do localizador. Este tráfego o senhor está seguindo para pouso em Salvador. Azul 41, não é? Está passando a gente da penha ali igual, Azul 41, não é? Arthur Schenck no fone, aparecendo a mesa, chama a torre em 18.5, altimito no zero, no 5. Só para 170, 170 mais. 170, de 4, 8, no meio. Doutora, follow me. Via Alfa, reporte chance de ataque 6 Juliette. Mati, segue o follow me, Alfa, 2 Juliette, 350. 60 para o localizador, livre LS, aguarde transferência, descendo para 2000. Liderado, o localizador, o agente de polícia, o que vai ser, né? 5 no 05, aguardando instruções. Uma informação confirmada, manter a proa até 2.000 pés, após iniciar a proa mais lenta na saída do tanque. Tio, mas não foi informada essa instrução não, como aliado. Foi cortejado, inclusive, por fornecer. Chame Recife, 12685. 25, 8, controle Salvador, 120-1080. 08, 1885, 5 milhas e meia para o externo, interceptor. Você vai ser só no localizador. 500, reduza o cheque 3, torre 1-1895. Reduz 2-295, bota aí. Boa tarde, Ana 3-2-0, informação Papá. Está livrando 1-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Falcon 5, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Positivo, para 2000, lá para o Duna, muito obrigado. Aproximando a Juliette, 3560. Tarde, Alfa, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, seu controle. Contato radar, voo direto para Lagoinha, sumo para o José. Taca Lagoinha, autorizado 090, Lima, Lima Fox, direto. Positivo, está em contato radar, vigilância, Lima, Lima Fox. Oceano 326, o contato radar estabelecido, você está agora 50 milhas para a Duna, Oceano 326. Obrigado, 326. Salvador, D-7-4, 5-6 a bordo, autonomia 0510, na Palma. Pronto, taxi. Azul D-7-4, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, no 5. Parte 3, parte 1, para a parte 3, Índia. O ajuste no 0, no 5, torre 1895. Vamos checar o trem e chamar a torre em 1-1-8-9-5, azul 4-1 no momento. Vamos checar o trem, 1-1-8-9-5, azul 4-1-6, grato e bom serviço. Boa. Salve Salvador, Gordo aí, 008, Amboli, próximo. Salvador, Gol 2008. Gol 2008, siga a viatura Follow Me. Via Alfa, reporte antes, ataque 6, Juliette. Vai seguir o Follow Me e reportar antes da Juliette, Gol 2008. Three, clear to Sierra Bravo Golf Lima via flight plan route, flight level 360. After departure 1910, right turn. Dial departure, then Lindbergh and Irumi. Squawk 5416, departure frequency 120.80. Or go 865. Go no 885, livre pouso, pistona 0. Vento 150 graus, 099. Four, six, seven, four. Turn, 5416. Call 4123, gauge 08. 3193 just confirmed dial departure, then Lida Irumi, 23rd November 857, via flat plan route. Dial Lida Irumi, roger, turn 3193. Roger, back off, 3193, coming ready to push back in Paris. Quatro procedentes de Guarulhos, este é o controle Salvador. Algum inconveniente se nós encurtarmos essa trajetória para pouso no aeroporto internacional? Muito bom. Ajuste agora 1095, desça para 4.000 pés. Após Pabog, direto Duna para o ILS, caminho. Duna, na altitude 4.000. 0927.1095, à sua direita, aeronave prosseguindo 1.000 pés, corredor cheio na interferência. Pouso 0, azul 4.6, no 0.5. Papá, papai, descobri que seu Golf decolado, aos 2.4, chama o controle Salvador, frequência 1.20, decimal 8.0, corredor cheio. Confiração, controle 1.20, decimal 8.0. Lima Lima Fox, desça para o nível 050. Se eu tiver visual, o senhor muda a regra e desce visual, confirme. Ok, desça para o 050, Lima Lima Fox. Controle X, por favor, transfere. É comigo, transfere. Este é o controle Salvador, prazer falar. Siga a linha do litoral e mantenha 1.000 pés, caminho. Litoral, mantém 1.000, por favor. Mono 0135 é transponder e o controle eu não copiei. 12080 controle e a saída é a Momo com curva esquerda. Momo esquerda 2080. Correto, o azul 9022 chama para puxar o acampamento, faz 3. Valeu, obrigado. Gracias. Panamá 142 para Recife, autorizado via rota do plano de voo, nível 350. Decola da pistuna 0, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Transponder 5423, controle 120, decimal 80. Bruno, leia. Rio 5423, pode. Correto, menos 7-6, chama para o feedback acionamento. Voo no 885, mantém a posição da Juliette, portão prevista 08, saltado. Mantenha a sua Juliette no 885. Questionamento 1315, autorizado, feedback acionamento, chama o taxi. Azul 4116, siga a vetora, follow me via Alfa, ingresso a quilo para o Pat 3, atenta ao sinalizador. Alfa, quilo, Pat 3, Azul 4116. A sua esquerda tem uma aeronave da Avianca Aerochanel, mais precisamente o Airbus. Ele está passando 4.500 em descida para 2.000 pés, voando túnel. Como o senhor está mantendo 1.000 pés, a gente tem a separação. Apenas para sua informação. É dúvida. Esse ticket realmente foi um avanço. Marcelo 632, para sua informação, vou lhe informar um tráfego agora que está na posição de 1 para 12 horas, um pequeno porte. Está mantendo meu pés em voo visual, não irá interferir com a sua aproximação. Como desde a oeste, pelas pela informação do oceano 632. Proposto e aceito 1728, estimado propósito, Lima Leofácio. Entendi, 3 minutos, choquei, eu não tenho tráfego de informar, frequência livre. Boa. Oceano 6326, recebeu a informação de tráfego? A sua distância em relação à duna 9 milhas está autorizada em LS, Oceano 6320. Salvador 120, decimal 80. Salvador 120, uma boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, decolando perto da saída Momo. Azul 2714, o controle. Está em contato radar, prossiga como autorizado. Contato radar, seguindo como autorizado, 2714. Eco Vitor Golf, livra a zona de controle, ingressa no espaço aéreo Golf. Autorizado a liberar a frequência e trocar para a escolinha, 1, 2, 3, 4, 5. Boa viagem, Eco Vitor Golf. 3193, right to push back and start up gate 08. Controle o Azul 2714, informo que não irá conseguir cumprir acima de 110 a 15 milhas, mantém 3.000, ou autoriza livrar a restrição? Não vai ser necessário manter 3.000 não, porque acho que vai queimar muito combustível. A gente vai manter uma razão de subida em torno de 1.000 pés, eu acredito que esse equipamento faça até o nível 50 e depois a senhora pode reduzir. Vou subir sem restrições para o nível 160, o Azul 271. Ok, gente, está subindo a 160, mantendo 1.000 pés até passar 5.000, 2714. Outro ponto de voo, nível 080. Decolando a pistão no zero com a esquerda, subida Momo. Transponder 5412, controle 120, decimal 80. Informe, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Reporte pronto. Só confirmando 5412, código. Falcão 1-3, no pátio militar, chama para o táxi. 10, Juano Duna e Aliança autorizado, câmbio. 2000, chamando a estabilizada 3-1-4. Estabilizado 6-3-2-6. Senhor 3-2-6 e Aliança, cheque o trem, 2-1-1-8-9-5, câmbio. 2-3-5, muito obrigado aí pelo trabalho, até a próxima. Um grande abraço. Oi, Salvador, muito boa tarde, Oceania 6326, Parma ILS, Baixada Travada. Oceania 6326, tráfego avistado, autorizado, pouso pistuna 0, vento 130 graus, 1 no nós, hoje estou ativo, pistuna 0 no 5. Livre pouso, 6326. Uniforme ALR, manter pistuna 7. Minha 3-5, mantém o ponto de espera no Nojá. Vambora. Direto Barreiras, câmbio. Direto Barreiras, obrigado, Azul. Salvador, 1-9-6-6. 1-9-6-6, controle Salvador. Após Pabog, Rui Duna, desça para 5000 com ajuste 1015. Duna, localizador ILS para pouso, pista 10. Câmbio. É, o senhor está autorizado para Pabog Duna. A ILS eu vou lhe autorizar daqui a pouquinho. Ah, Pabog Duna, então. 505, o treinamento correto, chame pronto para o táxi no pátio militar de livre para acionamento. Papatango Whisky Yankee Uniforme, após a passagem do tráfego da Oceania curtíssima da 1-0, autorizado a decolagem da 1-7, o vento é 140 graus 1-0 nós, o altitude altímetro 1-0 no 5. Vai, entra lá na taxa Índia, seu holding point 1-0. Approach holding point, call tower, 1-8-1-5, altimeter 1-0-1-5. April Índia, 1-8-1-95, tower, advance 3-1-93. Palma Fox, Bravo Juliette, formação Cus Papai, prossiga. Deixa o Matheus, escuta aguardando para a Copa, Fox, Bravo Juliette. Acho que se encontra Fox, Bravo Juliette. Direito no 21, decimal 1, no solo Salvador. Livra direita, 21, agora. Salvador, Oceania 6-2-6, Livrão, você escuta, boa tarde. Oceaname 326, Sigue Vetora, follow me via Alfa, reporte antes de ataque seu Juliette. Segue via Alfa, ele vai reportar seu Juliette. Gente. Polo 885, após a passagem da voz da TAM, ingressa Juliette para o portal 8. Porta 100, Juliette para o 8, não, 885. Fox Bravo Juliette, Prof 4. Palma, Fox Bravo Juliette, autorizado, CRX, Rio Hotel, via rota do plano de voo, nível 120. Decola da pistão no 7, curva à direita, subida Arbor, transponder 5414, controle 120, decimal 8. Comprometeu Juliette Serra, quantas pessoas a bordo? 06, anotei. Fox Bravo Juliette. Gente, Fox Bravo Juliette para acionamento 2895, ajuste no 095. Tá na mão aqui, pista 10, cabe. Informe o controle Salvador 120 decimal 80. Camarada 2080, vamos para trás, senhor. Segui a viatura Follow que está à sua frente agora. Ela vai instruir o seu ataque tá nesse eixo da Taxi Alpha que teve uma obra aí. Só vai passar a Taxi Juliette. Salvador, uma boa. 3, 2, 1, Oxanet, Copa Brasília. Oxanet, 3, 2, 1, informação Papá, agora acho que é Copa. Está com a Papá já, mas não, Copa. Oi, Alessio. 3, 1, 5, 4. 3, 1, 5, 4. 3 milhas para o marcador externo em aproximação. Reduz a chega o trem, chega a torre. 1, 1, 8, 9, 5, câmbio. 18, 9, 5. Número de São Paulo, vem pra cá. Câmbio controle de Salvador, frequência no 20, 18, 0. Controle de Salvador, 308, 63, 25, 30. Excelente razão de subida. Vamos partir direto para a Petrolina? Direto, Papa Tango Lima, Whisky Acriforme. Cola da pistão no zero, curva direita, subida Árvore Elefa. Transponder 5431, controle 120, decimal 80. Pós 2000, girar à direita, voa linda, linda, ótima, suba sem restrições, oceano 6315. Sem restrições, 2000, linda, linda, ótima, 6315, obrigado. Chama para chegar com acionamento 632. Puxa acionamento, Azul 9022, puxa acionamento. Azul 9022, livre para chegar com acionamento, chama o táxi. Chama o táxi, 22. Salão 5. Ah, muito obrigado, muito grato pela informação. Nós hoje estou aqui no 015. Zona 0, 1.500, 3, zona 4. 11.000, desça sem restrições para 2.000 pés, o ano Duna e ILS autorizado. Câmbio. 2.000 pés, Duna e ILS autorizado, 966. Gol 1097, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5.000. 5.000, 097. Azul 2715, ouro controle. Ok. Azul 2715, o que está em mastro no nível 190 e procede de barreiras. Voe direto Duna, câmbio. Voa Duna, o Azul 2715, passou o mastro. Liquid Afghan Ocean 3193 at hot point runway 10. Azul 2715, para sua informação, tráfego da companhia na posição de 12 para 1 hora, afastado 25 milhas, passando o nível 130 para 160, no rumo noroeste. Alfa Juliette, Sam 3154. Azul 2714, controle. Prossiga 2714. Tráfego. Posição de 1 hora, afastado 19 milhas, rumo sudeste. É o voo 2715 da sua companhia. Passando 1.800 para 6.000, rumo sudeste. Câmbio. Ciente do tráfego, 2714. Controle de 0 a 10, qual a chance do 6315 voar ponte, vada presente? 6315, o senhor pode ter 50% de chance. Mas nós precisamos consultar o melhor dos melhores centros de controle do Nordeste, que é conhecido internacionalmente como o Centro Recife. Ainda não. A gente vai aguardar os outros 50%. Ah, tá. Então tá bom. Toma aguarda. Obrigado. 022, para o táxi 20, bordo 35, economia até Maracajú. 9022, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Já pode para ingresso no pátio 1. Autorizado táxi até a saída do pátio 3. Encontrarei para ingresso no 1-22. Com relação à posição ótima, nós não conseguimos os outros 50%, mas nos autorizou o centro de controle, é Dadina para o 06315. Dadina, então, 0 a 20% foi 100% aí, obrigado. Boa tarde, Dadina. Ou seja, continua ganhando. É, melhorou, valeu. 2095. 2 para 2000 pés. 2 metade, 0 08505, autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel, reporte pronto. Autorizado o táxi, reporte pronto, confirma, foi o GNM 142, chama a torre? Afirmativo, ponto de espera pronto. O GNM 142, autorizado ali, aí deu colapso no 0, então 50 graus 099, hoje do altímetro no 0, no 5. Central 193, departure control frequency 120.80. 120.80, Sun 3193, have a nice day. Guerra, chame a torre 11895 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Afirmativo 11895, muito obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, departure control, Sun 3193. The 3193 control, radar can take procedures clear. Roger, is possible flight to direct to Leda? You are clear. Leda, Sun 3193. Autorizado, imediato, informa o Boeing da Gol, 2 milhas da posição Duna. Afirmativo, imediato, já é o cruzamento, escutar a proteção do céu. Boa. Oceano 6315, quanto é o nível de voo 60, chame Recife 1251? Recife 1251, 6315, valeu, um abraço. Abraço. Azul 2715, desça para 4000. 4000, 2715. Puxa, né? 6321 livre, pushback acionamento, chame tag. 6321, chama a reposta. Azul 465, autorizado Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva. Transponder 5437, controle 120, decimal 80. Série 8505, informe quantos minutos necessita para extrair a turbulência do tráfego e decolar à frente. Sente. O Série 8505 autorizado, alinhar e decolar de imediato, sem parada. O ajuste é 1-0 no 5. O vento é 150 graus no 0 nós, informa o tráfego da Gol, uma milha do marcador externo. Uno 966 na escolha da torre? Afirmo. Uno 966, como helicóptero da Força Aérea iniciando a rolagem pistão 1-0. Reduza para mim. Reduzindo o voo 966. Até o Gillette tem a condição de pouso pairado, cabeceiro 1-7, sem interferir com a final da 1-0? Afirmativo. Autorizado. Reporte solo controlado da cabeceira 1-7 até o Gillette Serra, vento 150 graus 1-2-9. Chama controlado do 17, até o Gillette Serra. Ginema 142, controle Salvador 120, decimal 80, decolado 248. Ginema 142, controle 120, decimal 80. Segundo 097, estou autorizado em LS. Autorizado em LS, 097. Liberação de pouso. 9667. O Série 8505, considere decolado aos 48, curva à direita, Peixoto da saída Arbor, após chama controle 120, decimal 80. Curva à direita, saída Arbor, após 108. Thank you so much. 93193. O 505, condição de curva à direita, deixando o eixo da 1-0 livre. O 505, curva à direita, livrou o eixo da 1-0. O 1966, autorizado pouso pistão 1-0, vento é 150 graus 1-0 mais. Livre pouso, o 1966. Passareto 505, decolado aos 48, chame controle Salvador 120, decimal 80. Controle Salvador 0-0-0, Força 8505, grato. Captação de que horas? Gente, agora fecha a porta, eu acho que vai passar. Estacionar a frequência livre 4-4. Voo 2009, autorizado em Ilhéus. Via rota do plano de voo, nível 240. Fala da pista 1710, correção curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5444, controle 1208. Está autorizado 240 para El, conforme a rota de plano do 677, Miguel. Agora da 10 curva direita da El Coral, transponder 5444, controle 208, voo 200. 2009, correto, chama para pushback acionamento. Chamará o voo 2009. Paulo Sánchez, acionamento 63, 21108, aponto, 3 horas, Goiânia. Boa nas instruções 9022. Gol 1-0, confirmando gol 1-966, solo 5-0, libere próxima direita, solo Salvador 1-2-1, décima 1. Gente, próxima direita 1-2-1, gol 1-966. Novembro, Charles Lima. Fundo mil pés, decola da pista 1-7, curva à direita, corredor axé. Transponder 0132, controle 120, decimal 80. Salve, Salvador, voo 1-966, boa tarde, 0. Força Aérea Brasileira, 8505, controle. Muito boa tarde, 8505 de Coleiro, Salvador, cruzando normalmente 2510, seguindo para o 060, assinado 5415. O Chiat 8505, voe na proa 240, suba para o 060 na proa 240, está em contato o radar. Motivo, tráfego no localizador, câmbio. Afirmativo, 8505, proa 240. Eu vou 4362, desça para 5 mil. Afirmo, 02. 02, 906, 09, 06. Ação do equipamento, e quando nós estávamos no briefing, no início do nosso turno de serviço, o colega da equipe que nos antecedeu adentrou a sala e nos informou que a manutenção já tinha liberado o equipamento, ou seja, a gente está com o equipamento completo. Subindo para o 060, tem condições de voar direto para o destino? Afirmativo, condições. Positivo, vou voar direto para o destino. Muito obrigado, Força Aérea 505. Turn 3193, control. Go ahead, sir. Can track the best center of the sector frequency 1251, go ahead. Certainly, 1251, thank you. Dois contatos radar estabelecidos, o senhor está voando sobre a água, desça sem restrições para 2000 e voe direto duna para aproximação ILS. Para sua informação, eu tenho uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, mais precisamente um helicóptero, que está agora a 7 milhas afastado de Salvador, no rumo sudoeste, passando o 040 para o 060, voando direto para Montes Claros. O senhor vai ter notícias daqui a pouco. Eu não sei, está com... descendo para 2000, para o Arizona, azul 4, 462, obrigado. Azul 2795, interceptou o localizador? Nesse momento, 2795 no lugar. Muito bom, cheque o trem, chame torre, 19895, câmbio. 0895, obrigado amigo, um ótimo trabalho. Grande abraço. Oceano 6142, chame Recife, frequência 12685, boa viagem. Bom trabalho, 2685. Abre controle, Salvador, esse é o Azul 9022, decola, transfere. Azul 9022, prazer falar, contato radar estabelecido, voo direto para João Durval Carneiro, conhecido internacionalmente como Feira de Santana, câmbio. Maravilha, direto Feira de Santana, brigadão, câmbio. Só fala o meu Fox Bravo Juliette. Fox Bravo Juliette, mantém a posição. Voo no 097, solo 54, libere próxima direita, solo Salvador no 211. Direita 211, boa. Do Traves de Veracruz, vai com o Vitor Lobo. Agora no 015. Tudo 2, 22, 22. Fala 097 via Alfa, reporte chance do Texas Jet. Alfa, reporte chance do Texas. Azul 2715, autorizado pouso pistuno 0, vento 150 graus 10 nós, hoje pistuno 015. Chance, liga o pouso 2715. Papa Romeu Fox Trote Bravo Juliette, mantém a posição, estimado para decolagem de mais 2 minutos devido à aeronave da Força Aérea que decolou no mesmo perfil de saída com performance inferior. Feito aqui o Delta Transcorp. Fechou o Delta autorizado, vitória da conquista via rota do plano de voo, nível 100. Cola da pista no 7, curva direita, subida à árvore, eleva. Transponder 5433, controle 120, 80. Eles mantêm o ponto de espera do hotel, algumas instruções, sequenciamento para pouso pistão no zero, impossibilita sua decolagem, aguarda só um minuto, será o próximo na sequência. Gente, temos um ATR-72, curta sinal da 1-0. É a posição no momento. Autorização prata. MF-9 autorizado Galeão, via rotação de voo, nível 360. Rola da pista 1-0, curva direita. Saída da AEL, Leda e Rumi. Transpondo 5451-1-2080 controle. Isso é com o Vitor Golfo, mantenha corredores de reporte Paripe para o meio acentuado. Gente, Eco Delta Fox, autorizado o táxi até o posto da Papai, reporte para o ingresso. Oxané 6321, autorizado ali e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, 321. Falcão 1-3, informo que é o número 2 para decolagem pistão no zero, estimado é de 2 minutos. Sente até o ponto de espera da Papá, mantendo a posição. Azul 2715, solo 58, direito no 211, no solo Salvador. Imediato, 3521, autorizado decolagem da 1-0, vento 150 graus, 1-2, nós, 8-1-0, no 5. Aquilo para o parte 3, até o sinalizador. Aquilo para o sinalizador. Eles vão sudoeste, mantendo 060, Titão Eco Charlie 25. Certo, do 4-3. Proceder 8505, tráfego nessa posição agora de 9 horas, 1-3 milhas, rumo norte, nordeste, passando 0-7-0 em descida, Titão Eco 1-9-0. Azul 4462, autorizado o final do procedimento, ele é o seu da pista 10, aponte o localizador. Passarei no seu campador, autorizado o final do IES, precisa para o 4462. 09, aguarde. Puxa, NM3, 21, decolador 59. Mantendo a proa de decolagem até 3.000 após direita, saída da água após eletro. Chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Mantenha essa proa até 3.000 após a água eletro 208. Obrigado, boa tarde. Meu Foxtrot Bravo Juliette, decolador 1800, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Controle Leão 208, Foxtrot Juliette. Salvador, Papa Romeu, Foxtrot, Bravo Juliette, decolador 17, perfil da saída da árvore na sua escuta. Chamando a matriz 14, sem identificação, desse nível de voo 050, voo na proa de TAP. Desse voo 050, na proa de TAP, eu vou na proa de TAP. Papa Romeu, Foxtrot, Bravo Juliette, contato a radar decolagem, suba a nível de voo 120, via saída da árvore. 120, via árvore, Foxtrot, Bravo Juliette. Controle ao 9022, vem dar o descida e aproveita e muda a regra também. Azul 9022, isso é 4.000 pés, ajuste em Salvador, 1095, planifica e cancelado ao 1801. Descida até 4.000 pés, após o seu critério, reposta passando 4.000 pés. até 4.000, passa critério, eu reportarei cruzando 4.000. Controle, Sinal 63, 2-1. Sinal 63, 2-1, contato radar da colagem, se mantém nível de voo 360, autorizado, vá direto a leste. Direto a leste, 3-2-1. Autorizado, decolagem da 1-0, vento 130 graus, 09 nós, ajuste do altímetro 1-0 nós. Falcão 3, decolagem, Falcão 1-0. Seu Travessa 0-5, começo de semana. Lago 1-0, certo, estão confirmando o balizador, ficou bom mesmo. Gente, siga o balizador. Gente? 272, falcão de W de Guedes. Curso Quebec, aguarde para 4. Mais escuta, 924. Gente. Cuidado, Valdeci. Direita na proa 310, após 7 minutos, direto pro outro destino, Fox Bravo Juliette. Estacionando na 314, hoje é autorizado o despertão nível de voo 070. Fox Bravo Juliette, tráfego nessa posição agora de 9 horas, afastado em 1,3 milhas, peça no 3.007, despertão 2.007, tipo 1,190, prosseguindo para a pouso. Ciente, Fox Bravo Juliette. O 4462 passa com essa posição de 3 horas, 1 ou 2 milhas, passa no 2 mil pés de subida, o tipo é um Papa Alfa 34. Bravo, 4462, Azul 9022, ele será terminado 31 no milha, setor noroeste de Salvador, com todos os desconhecidos tráfegos nesse setor, está autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu pouso. Controle Salvador, Falcão 1-3. Falcão 1-3. O está com 143 a bordo, 1-3, alterna Uberlândia com 3 anos na via. 3567, 400 direita via Índia, ponto de cara 2895, ajuste no 0 no ciclo. 2295, ponte espera, chave de 15, para 3567. 2009, livre para tiver questionamento, chame táxi. Já saiu a Momo, subindo para 080, Falcão 1-3. Ceasa, tem conhecimento? Se era aeroporto? Passaria do 2263. Teras, a terceira milha da cabeceira 1-7. Tá com a campanha, cobre seu golfo devido ao André da Azul aproximando do pistão nojento. Alfa-Tango Eco Delta Fox, decolado 04, controle Salvador, protesto no 20, desse modo 20. 1-2-0-8. Com a transição Aracaju. Transponder 5467, controle 1-2-0, desse modo 8-0. Autorizando Aracaju via Golf 677, nível 230, decolado 1-0, primeira esquerda, Fuca Aracaju, 5467, transponder 208, controle 1-8-8-4. 5457, código 1-8-8-4. É 5457, 1-8-8-4. Correto, chama para o chefe de questionamento, 1-8-8-4. Chama lá. Ok, boa tarde, acionamento 2-2-3, informação Quebec, posição 1-4, autorização para o Melhão. 627, informação Quebec, aguarde o número 24. Quatro. Papatão Vitor, Índia Juliette, pronto, corpo. Vitor, Índia Juliette, autorizado, Cairo, Lorenzo, via rota do plano, decola da pista 1-7, o número 10, curva à direita no corredor chefe. 01-60, código, controle 1-2-0-8-0. Gente, autorizado táxi, seu ponto de espera da Papai, reporte para o ingresso, Papai Romeu, Romeu Mactal. Gente, o Vitor Índia Juliette, só confirmando, é o corredor chefe. Pessoal da Lucete, com a direita, o corredor chefe. Pelo 060, tipo 1, Epitale, 35, Ana Cruz de Dona. Ana Cruz de Dona, tem seu tráfego 63, 4. Cabe de fundo da casa 4, 4, 6, 6. Azul 4462 complete, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1985, obrigado, bom fim de semana. Patrão número 2. O 785, 1-2, controle. Falcão 3, me escuta, passei o controle. Falcão 1-3, autorizado voar direto destino. Autorizado direto destino, Falcão 1-3. O canal 632 anos chama Recife, na frequência 1-2-6-0. 0, já tem 40 graus 09 nós, hoje do altímetro 0-1-4. Toma o tráfego à esquerda, que eu estou no espera, terceira linha final da 1-7, não interfere, é um Charlie 5-1-0. Feito o tráfego, azul 4-4-2. Pouso autorizado na pista 0, azul 4-4-2, obrigado. 2-0-0-9, parte autorizada até através da posição 0-5 do Pátio 1. Vou deixar de ser mais autorizado. Olá, 9-3-5 copiado, reposta atingindo nível de voo 1-2-0. Portaria 1-2-0, bravo de volta. Controle de 63-4, está confirmando ainda a gente está ativando. 63-4, agora está livre, descida até 2.000 pés, ajustado 1-0-5. Autorizado também o final do procedimento e ele é executivo da pista 10, reposta o localizador. 2.000 pés, em cima da outra pessoa, 0.5. Oceano 2590, formação Quebec, para Brasília, Vasco Acosta. Prepara a saída, abra alerta. Afirmativa, aguardando para a Copa, abra alerta, 2590. Azul 4065, táxi à direita, tá ponto de espera da 1-0. Ponto de espera 1895, ajuste no 0-1-5. 0-1-5, pela direita, ponto de espera 1-0-0-9, retaguarda da embreada azul até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, ajuste no 0-1-5. Após o azul, está autorizado, voo 2009. Oceano 2590, pronto a cota? Afirmativo. Oceano 2590, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Decola na pista 1-0, curva à direita, saída A para a Lefa. Transponder 5-1, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado Brasília, 380, rota com o plano, decola 1-0, curva à direita, A para a Lefa, saída. Transponder 5-1, controle 1-2-0, 8, Oceano 2590. Obrigado, Oceano 2590, chame para acionamento no Pátio Militar. Chamará para acionamento no Pátio Militar, 2590. 1-3, quando possível, estimado de pouso. Posição 8, puxa deck acionamento. Guarde, boa noite, 84. Vamos ver tudo. Para o Pátio, Pátio 2233, 8 de aumento, e para o Jogomobil, até a Brasília. Marcelino 2233, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Mini Índia. Próximo ao ponto de espera do 1895, ajuste no 0-1-4. Direita, solo 121, obrigado, bom fim de semana. Autorizado decolagem da 1-0, vento 140 graus 09 nós. Decolagem da 1-0, tá 3-7. Ação de voo e alerta, chame Recife 1-2-5, decimal 1, e caso negativo 1-3-3, decimal 9-5.